Amados, venho aqui despertando o coração. Lembremos das palavras do profeta e da razão. Nos últimos dias virão escarnecedores a zombar, mas em ti, Senhor, confiamos, teu retorno há de chegar. Um dia é como mil, mil anos, um dia em ti. Tua promessa é fiel, em amor nos faz existir. Aguardamos novos céus e a terra em justificação. Em paz, ó Senhor, nosso anseio e adoração. Eles ignoram, Senhor, a criação em teu poder. Teus céus e terra guardados para o dia do juízo viver. Mas não queremos nos perder, na espera firmes estar, crescendo em graça e verdade, na luz de teu amar. Um dia é como mil, mil anos, um dia em ti. Tua promessa é fiel, em amor nos faz existir. Aguardamos novos céus e a terra em justificação. Em paz, ó Senhor, nosso anseio e adoração. Oh, oh Senhor, vem nos achar imaculados em paz. Longânime tua salvação nos ensina a confiar. Glória a ti eternamente, teu nome e a razão, em cada verso, em cada canto, te louvamos, ó Redentor. Um dia é como mil, mil anos, um dia em ti. Tua promessa é fiel, em amor nos faz existir. Aguardamos novos céus e a terra em justificação. Em paz, ó Senhor, nosso anseio e adoração.